no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. A região que compõe as cidades de Ouro Preto e Mariana é carregada de história. E os melhores locais para se preservar a memória de um povo são os museus. Um deles é o Museu de Arte Sacra, fundado no ano de 1963. Mas qual o motivo de sua criação? Quando foi idealizado, a igreja passava pelo Concílio do Vaticano II. Nesse período, uma série de conferências foi realizada entre os anos de 1962 e 1965. Seu objetivo era modernizar a igreja e atrair cristãos afastados da religião. As orientações eram de que as instituições religiosas de todo o mundo pudessem criar seus próprios museus. Eles guardariam os acervos mais preciosos e aquelas peças que já não seriam mais utilizadas no culto. Por isso, muitas igrejas passaram a anexar museus ao seu entorno, o que torna essa distribuição bem comum também na região dos Inconfidentes. Assim, surgiu o Museu de Arte Sacra de Ouro Preto. No ano de 1973, a instituição sofreu um roubo e, por isso, na década de 80, houve um trabalho de inventário da exposição permanente, como conta Carlos José, diretor do museu. Então, em 1980, nós conseguimos desenvolver uma catalogação de mais de 8 mil objetos. Desses 8 mil objetos, a gente teve ali um diagnóstico das condições de preservação desse acervo, a localização dele nos templos e na própria mostra permanente, de forma que a gente pôde dar uma outra qualidade na estrutura expositiva, onde a gente, inclusive, conseguiu colocar uma quantidade maior do acervo. No ano de 2000, houve uma revitalização do espaço e nova implantação do sistema expositivo. Isso adequou o museu dentro da atual Basílica do Pilar, cuja mostra permanente ficava em uma pequena sala que sofreu ampliação. Carlos, o diretor do local, afirma que por ser um ambiente de cunho religioso e ser localizado em cidade histórica, o museu se difere de outros. A diferença entre esse museu com outros, e talvez até em outras cidades, é porque a ideia é que se tem aqui um museu mais de âmbito cultural. Quer dizer, a pessoa entra e ela vai ser preparada, ela vai estudar um determinado assunto. Isso não é um parque, isso é uma estrutura que se propõe a ensinar alguma coisa. E aí, ficou curioso? O museu funciona de terça a domingo, de 9 da manhã às 10h45 e meio-dia às 16h45. Está pronto para recebê-lo. O valor da visita é de R$ 10,00, com meia entrada para estudantes. Alunos da UFOP e população local contam com entrada franca. Vamos visitá-lo? Eu sou Júlia Carvalho, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.